Sinto perfume no ar. Como é bom lhe ver assim tão bonito, alegre e tão colorido. Um dia tão musical, com passarinhos cantando, porque você afinal é um lindo dia. Bem com você, viver de bem com a vida, viver feliz pra dizer: bom dia, lindo.